temperei a carne e a cerveja tá no jeito. Já convidei a mulherada pro piseiro. O som só toca as modas da época em que o dinheiro era cruzeiro. Olha o que aprontou essa moçada do interior. Onde nós chega toca o terror. Não tem tempo ruim, aqui nós só vive no azul. E quem reclama pode tomar. Cachaça aqui é mato, até o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia, e tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Cachaça aqui é mato, até o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia, e tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Joga pro alto, é DJ Kevin. E joga pro alto, copa e quem não vai parar de beber. João Pedro Araújo, Antônio Gabriel. Bora abrir a boca e toma pinga, pinga, pinga, pinga. Olha o que apronta essa moçada do interior. Onde nós chega, toca o terror. Não tem tempo ruim, aqui nós só vivemos azul. E quem reclama vai tomar. Cachaça aqui é mato, até o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia, que tá essas mocinhas. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Cachaça aqui é mato, até o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia, que tá essas mocinhas. Chega mais pra cá,